mais de uma vez, modificando toda a lei mosaica, ao ponto de ter que exclamar: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. O meigo Jesus não era somente meigo, ele o era sim com os pecadores e pessoas simples, mas era um homem corajoso que enfrentava aos poderes terrenos, a todas as autoridades constituídas. Veio nos ensinar a coragem. Enquanto lamentamos não ter a glória do mundo, a aceitação em conteste das pessoas, o amor de todas elas, esquecemos que a glória do Cristo foi a coroa de espinhos, foi o madeiro infamante, foi o chicote extenso que tinha em sua ponta pedaços de osso que cravavam as carnes no momento do suplício. Lamentamos porque não temos dinheiro, sempre nos falta, porque o homem é insaciável. E os apóstolos tinham que mendigar pousada, alimento, dinheiro para sustentar as igrejas. Saulo de Tarso usava o seu tear para manter-se com muita simplicidade. Reclamamos, talvez porque não tenhamos a melhor família que acreditamos, quando em verdade a temos, a mais importante para o nosso progresso, a mais útil, a que ele nos ensinará o que nós necessitamos reparar e aprender. Reclamamos porque não encontramos o amor encantado, o príncipe das novelas e das histórias, dos contos de fadas. E Jesus renuncia a tudo, a família, a um casamento, a ter filhos, e no auge da sua vida, aos 33 anos, segundo contam as tradições, doa a sua própria vida pelos seus irmãos imperfeitos, omissos e cruéis, que ainda somos. E nos assevera: eu vos digo em verdade que amor maior não há do que aquele que doa a sua vida pelo seu irmão. E ele nos doa a vida em sacrifício, em holocausto, entregou-se às autoridades após a traição de um amigo querido. E em vez de reclamar, ele que já sabia de antemão, desde a Santa Ceia, quando declara que um dos que ali estavam com ele iria traí-lo, jamais lhe repreendeu, jamais lhe condenou, mas ao contrário, narra o espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia iluminada de Divaldo Pereira Franco, que Jesus, após a crucificação, desce às regiões umbralinas e vai visitar Judas, que estava tão conturbado pela traição e sobretudo pelo suicídio, que não reconhece. Jesus vai pregar nos infernos, dizem as tradições judaicas, porque um amigo jamais abandona o companheiro no momento da aflição. Jesus foi esse amigo inesquecível. Reclamamos e buscamos um sepulcro adornado nos melhores cemitérios da cidade. E o Cristo de Deus não tinha onde ser enterrado e teve que ser colocado em um túmulo por empréstimo de José de Arimateia. Reclamamos de nossas vestes, enquanto a sua roupa é tirada pelos soldados romanos, que lançam a sorte para ficar com elas ensanguentadas,